Não, aquele eu passei por nascer, porque a gente está na fase de revisão, é revisão com editora, com projeto gráfico, eu mandei uma versão assim. Tá. Mas hoje eu fecho, amanhã a gente solta num link, eu passo o link para você. Ótimo. Amanhã sai o executivo e na semana que vem sai o completo. Beleza, a gente faz um... Valeu. A discussão sobre a reforma da Previdência, por enquanto ela repousa em bordões aí, em afirmações, estão muito mais para a área dos dogmas do que da ciência atuarial, da ciência econômica, efetivamente. Essa ideia de que do déficit da Previdência, a ideia de que a Previdência tem que ser superavitária sempre, a ideia de que com a reforma vai se salvar o país, todo esse conjunto de slogans aí são repetidos. A exaustão pelos jornais. Para rebater esses estudos, o Eduardo Fagnani, que é do Instituto de Economia da Unicamp, junto com a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal e com o Diese também, está lançando o trabalho Previdência Reformar para Excluir, onde aborda desde as questões macroeconômicas ligadas à Previdência até as questões técnicas aí da suposta reforma. Eduardo, vamos falar primeiro sobre o tal déficit da Previdência. O que, que o pessoal coloca como déficit da Previdência? Então, Nassif, esse trabalho foi feito também contou com a participação de mais de 20 especialistas, né? Então nós estamos agora divulgando esse trabalho já essa semana. Como você falou, quer dizer, a reforma da Previdência ela é feita em cima de mitos, né? De pós-verdade, até há mais de 30 anos é isso. Então, um deles é a questão do déficit. Qual que é a questão do déficit? Então, essa é uma premissa equivocada da reforma da Previdência. Tem outras premissas equivocadas, como a demográfica, por exemplo, o fatalismo demográfico. Mas uma premissa é que você tem um déficit da Previdência e esse déficit é explosivo. Qual que é a realidade? A realidade é que quando você pega os países europeus, o financiamento é um financiamento clássico. O governo, os empregadores e os empregados né, que financiam a Seguridade Social. Então, se você pega hoje um grupo de 15 países da OCDE, a participação média do governo é quase 50%. Quase 50%. Depois vem os trabalhadores e os empregadores. O caso extremo da Dinamarca, extremo, mas é interessante contar, 75% da Seguridade é financiada pelo governo. Através do orçamento. Através dos impostos gerais. Né? Então, os constituintes, em 88, se inspiraram nesse modelo. Vários estudos antes até da Constituição, um deles coordenado, o Grupo de Trabalho de Reforma da Previdência Social, foi coordenado pelo Vanderlei Guilherme dos Santos, com a Sulamis Daim, a professora Sulamis Daim, foi quem fez a parte executiva do relatório. Há uma inspiração nesse modelo da OCDE. E o que nossos constituintes fizeram? Instituíram no artigo 194 da Constituição a Seguridade Social, que é constituída pela Previdência, Assistência, Saúde e Seguro-Desemprego, e no artigo 195 criaram o orçamento da Seguridade Social, que é fonte do empregador, do empregado e do governo. E a parte do governo foram criadas duas novas contribuições para o governo integralizar sua parte, COFINS e contribuição sobre lucro. Agora, o que é o déficit? Isso aqui é interessante. Eles tiram o piso COFINS? O déficit é o seguinte, o que aconteceu? Aconteceu que o Mailson da Nóbrega, em 89, passou a mão, que era o ministro da Fazenda, passou a mão no COFINS e na contribuição sobre o lucro, e o Ministério da Previdência continuou contabilizando as receitas da Previdência só o trabalhador e empregador. O que é o déficit desde 89? É a parte do governo que não é contabilizada, embora existam recursos constitucionalmente segurados. É não considerar a Previdência como parte da Seguridade. O Nelson, Eduardo, o Nelson Machado, tanto que ele foi ministro da Previdência, eu lembro que ele fez uma separação, porque está tudo como orçamento. Ele pegou só as contribuições e os benefícios do regime geral, tirou subsídios, tirou a parte de Seguridade, que é política social, e a que dava, obviamente, um superávit. Exatamente. E o Delfim, eu lembro dos anos 80, que você tinha essa parte do governo, era em cima de um imposto sobre combustíveis. Isso. O Delfim tirou, dizendo que ia compensar em termos orçamentários, e não compensou. Isso. Também. Na verdade, o sistema tripartite no Brasil, ele existe desde o Getúlio em 30. Olha só. Tá certo? O que a Constituição fez, era a coisa do petróleo, que era vinculado, depois o Delfim tirou nos anos 80, mas o que a Constituição fez foi dar um status constitucional para isso. Né? E só uma coisa importante, nós discutimos isso há muitos anos, economistas, especialistas, etc, etc. E essa semana nós tivemos um fato importante. A OAB Nacional, né, se posicionou na nossa perspectiva, quer dizer, não existe déficit porque constitucionalmente existe base legal, base de financiamento assegurada pela Constituição, e essa Constituição nunca é cumprida, um pronunciamento da OAB dessa semana. Uma outra questão, essa questão demográfica, como é que vocês analisaram? A questão demográfica é a segunda premissa questionável dessa reforma, tá certo? Qual que é a ideia? A ideia é que a população vai envelhecer, né? E, segundo eles, isso vai explodir as contas da Previdência. É verdade que a população vai envelhecer, é verdade que vai pressionar o gasto da Previdência, mas isso não é o fim do mundo. Né? Por que não é o fim do mundo? Porque diversos países fizeram isso no século passado, os países europeus, enfrentaram o problema, né? E não destruir o seu sistema de proteção social. Vai aumentar o gasto. Hoje nós gastamos em torno de 7,5% do PIB. Daqui a 40 anos nós vamos gastar 12%, 13%, 14%. É normal, mas nós temos 40 anos para nos colocar. Mas eu acho que existem alternativas. O que nós tratamos no documento, existem alternativas, existem diversas alternativas. Mas eu queria destacar um ponto. Essa visão fatalista da demografia, ela é questionável, especialmente porque eles usam um indicador muito frágil, que é o indicador razão de dependência de idosos. Qual que é a ideia? A ideia é, com o envelhecimento, cada vez mais, um número menor de contribuintes, trabalhadores ativos, vai ter que financiar um número maior de aposentados. Por que esse indicador é frágil? Primeiro que ele parte de um ponto equivocado, que a Previdência não é financiada só pelo trabalhador ativo. Tá certo? Isso é a Previdência privada, capitalizada, sistema de capitalização. A Previdência pública não é financiada apenas pelo trabalhador. Né? Como eu mencionei, no caso da Europa, que serviu de inspiração para a gente, o governo participa com 50%. Depois tem o empregado, o empregador é a outra parte, o empregado é a menor parte. E a lógica é que se você, um conjunto de trabalhadores que contribui para a economia crescer, e aquele crescimento tem que ser recompensado. Uma lógica tão objetiva, mas o pessoal destruiu aqui. Exatamente. Então, veja, esse é um argumento. Não é verdade que é só o trabalhador, mas tem um outro argumento relacionado a esse indicador, né, Cif, que eu acho que é mais interessante ainda, porque, veja bem, o que é esse indicador? Esse indicador, ele valia, tinha validade para o meados do século passado, quando você tinha uma linha de produção fordista, para produzir um automóvel você precisava de 50 empregados, tá certo? Quer dizer, ele tem validade para a segunda revolução industrial. Depois nós tivemos a terceira revolução industrial, que automatizou, teve grandes produtividades enormes. Hoje, para você produzir um automóvel, você precisa de 4, 5 funcionários. Agora, o que é mais grave, você vai ter, você está tendo no século XXI, a quarta revolução industrial, que são as chamadas indústrias 4.0, indústrias inteligentes, que vão... Né? Quer dizer, tem vários estudos que mostram a destruição do emprego que vai ocorrer nesse período por conta da automação de todas essas tecnologias. Então nós caminhamos no futuro para o desemprego estrutural. Né? Hoje o que se discute na Europa, a esquerda na Europa está discutindo hoje, a renda básica da cidadania, não mais como mecanismo de proteção social, mas como mecanismo de substituição de salário, porque não vai ter emprego. Claro, então eu pergunto para você, você acha correto você pensar o financiamento da proteção social e da previdência no século XXI com o mesmo, como se o cenário que nós temos hoje seja o mesmo de 1960, quer dizer, o que nós temos que fazer é transitar definitivamente da base salarial para taxar o capital, para taxar o ganho de produtividade, os lucros, etc. Esse aqui é o desafio que nós temos que fazer. Que, aliás, a Europa já fez isso no século passado, tá certo? Nós tentamos fazer em 88, mas não fizemos a reforma tributária progressiva. Fizemos a Seguridade Social, mas é insuficiente. Então isso também recoloca novamente para a questão da justiça tributária. Uma coisa que sempre chamou atenção, eu lembro alguns anos atrás, o DGE soltou uma pesquisa mostrando que 55% dos aposentados e pensionistas eram renda de família. Isso significa o seguinte, que o aumento do salário mínimo lá, permitindo a eles ser renda de família, significou ganhos na saúde, a família não ficou tão doente, ganhos na educação, porque os filhos e netos puderam estudar, levar um tempo a mais antes de entrar lá. Um ganho na segurança, porque esse pessoal não foi cooptado pelo crime. Esse tipo de externalidade positiva, por que nunca foi feito um estudo mais apurado sobre esses ganhos indiretos ligados aí ao salário mínimo e à previdência? É, de fato, você tem razão, não teve um estudo mais aprofundado sobre isso, mas nós temos alguns aspectos nessa direção. Então, por exemplo, hoje a Previdência, ela beneficia, são 20 milhões aproximadamente de benefícios urbanos e 10 milhões de benefícios rurais, são 30 milhões, 30 milhões de famílias. De famílias. O IBGE diz que uma família dessa tem mais 2,5 membros. Então você vai ter mais indiretamente, a Previdência beneficia indiretamente os 30 milhões mais os 2,5, são 100 milhões de pessoas indiretamente, tá claro? Você tem a redução da desigualdade da renda do trabalho que aconteceu recentemente, os estudos do IPEA mostram o seguinte, 60% é mercado de trabalho e 30% é Previdência. Tem um indicador que eu percebi, quando você olha os dados de educacionais na década passada, você teve os jovens de 16, 17 anos passaram a estudar mais, é impressionante esse dado, passaram a estudar mais e pressionaram menos desemprego. Então você tem dois pontos positivos, não pressionam desemprego e passam a estudar mais. Alguns estudos mostram a relação disso, né, não só com a melhoria da renda da família por conta do trabalho, mas também por conta da Previdência Social. Porque se você tem alguém na família que tem renda... Esse salário de entrada sobe. Você diz assim, bom, tudo bem, você pode estudar, não precisa trabalhar. Que é exatamente o inverso que está acontecendo agora. Né? Tá. E outro dado importante, só para fechar, Nassif, é que no Brasil hoje, 82% dos idosos têm como fonte de renda pelo menos a Previdência. A média da América Latina é 40, 45%. Tá certo? Então veja, é um mecanismo de proteção social importante, tá claro? E infelizmente, quer dizer, eu sempre digo essa frase, quer dizer, dificilmente você vê um velho pedindo esmola na rua, né? Mas esse cenário, se essa reforma passar, esse cenário é um cenário provável. Quando você pega a expectativa de vida, a gente sabe empiricamente aí que você tem uma expectativa de vida na cidade e uma expectativa de vida no campo totalmente diferente, né? Uma expectativa varia de acordo com regiões e tudo. Essa questão de igualar tudo na mesma base aí também tem um componente de injustiça social pesado também. O que é inaceitável na reforma são duas coisas. Primeiro, você tentar implantar para um país como o Brasil, que é uma desigualdade, uma das maiores desigualdades do mundo, né, padrões europeus, OCDE. Então você falou na expectativa de vida. A expectativa de vida aqui do Brasil é 8 anos. Menos, em média, dos países envolvidos. Nós só vamos ter a expectativa deles em 2060. Né? A outra questão é essa que você coloca. Além de desigual, nós somos heterogêneos. Né? Então eu vou começar dizendo só do município de São Paulo. No município de São Paulo, a expectativa de vida em média é 77 anos, nos bairros mais ricos é 78, 79, mas em Capão Redondo é 61. Olha só. Tá certo? Agora, quando você compara, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil é 75 anos. Mas em mais da metade das unidades da federação, ela é menor. Quando você pega um estado, pega o Maranhão, certo? Você tem municípios que têm uma expectativa de vida alta, tem municípios que têm expectativa de vida africana. Se você comparar, a gente faz essa comparação, se você comparar Espírito Santo, ou Santa Catarina e Piauí, são dois mundos. Né? Agora, tem um outro dado que me chama muito a atenção, é o seguinte, quando você pega o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD, né? Você sabe, o Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD, ele diz, IDH muito alto, são os países da OCDE. Só menos de 1% dos municípios brasileiros têm IDH muito alto. 65% dos municípios brasileiros, Narciso, eles têm IDH médio, baixo ou muito baixo. Quando você vai ver o IDH médio já é país africano, tá certo? Então nós estamos querendo fazer no Brasil uma reforma inspirada nos indicadores da OCDE, né? Um país que é desigual, heterogêneo e que, por exemplo, 65% dos municípios já tem indicadores de desenvolvimento urbano semelhante a países subdesenvolvidos. Só para pegar a lógica, você tem de um lado a reforma querendo tirar o governo de todo o financiamento da Previdência. Você tem uma Previdência que é em regime de caixa, ou seja, quem contribui hoje garante o aposentado de amanhã. E tem uma reforma que vai desestimular as pessoas a entrarem na Previdência. Isso aqui você não cria uma bomba futura aí? Foi muito boa a tua pergunta e nós estamos chamando a atenção para isso. Nós achamos o seguinte. Há um potencial enorme de você definitivamente quebrar a previdência pública. Por quê? Pela razão que você está dizendo. Você já tem hoje, dos trabalhadores ativos, cerca de 40% não contribui para a previdência, está no mercado informal. Então, o que nós deveríamos fazer? Incorporar essas pessoas. Mas esses jamais vão ser incorporados com essa reforma. Aí você tem... Se você juntar isso, o retrocesso dos direitos trabalhistas, terceirizações, etc, etc, etc, vai ter um outro contingente que hoje está, mas que vai sair. Aí você tem um outro contingente que pensa assim, se eu não vou usar, por que eu vou pagar? Tá certo? Que também não vai contribuir. E aí você tem um contingente de mais alta renda, que diz, bom, se isso aqui é tão ruim, eu vou para a previdência privada, tá certo? Então, veja, se você considerar todos esses fatores, você pode ter a médio prazo uma queda de arrecadação da previdência pública brutal na CIF, que aí sim você vai destruir a previdência pública. E parece que esse, né, é o objetivo dessa reforma. Né? Mas esse ponto que você fala é importante, é uma bomba relógio que está plantada. Né? E você pode ter realmente uma queda da receita que vai inviabilizar a previdência pública. E nesse trabalho vocês analisam os impactos de cada medida com exemplos, isso que acontece com os trabalhadores, a idade de aposentadoria? Examinamos cada uma das medidas, uma das medidas. O que causa mais impacto aí? Olha, tudo. Eu nunca vi uma coisa... tão excludente. No caso de benefícios assistenciais, que a idade mínima é 70 anos. Não, essa é uma das maiores crueldades, tá certo? O que é o benefício do benefício de prestação continuada? Ele é um benefício que é acessível só para os idosos que nunca contribuíram com a Previdência, que tem renda per capita de até um quarto do salário mínimo. Tá certo? Hoje beneficia 4,5 milhões de famílias, são 20 milhões de pessoas. É claro. O que a reforma propõe? Que mude a idade de 65 para 70 anos. Eles não vão viver. E a outra coisa que eles fazem, desvinculam o piso do salário mínimo desses valores e vão arbitrar o valor. Tá claro? Então, se você chegar aos 70 anos, que não vai chegar, nós não temos indicadores de expectativa de vida por faixa de renda, mas certamente esse pessoal não vive aos 75 anos. Ué, e se cortar os benefícios aos 65 anos, aí que não chega aos 70, né? Não chega mesmo. Isso é uma coisa... O que você espera de uma sociedade que trata dessa maneira os seus membros mais vulneráveis? É isso que você está fazendo. Quer dizer, tem a questão também do rural urbano. A rural urbano, o que eles estão fazendo? Vão ser as mesmas regras, a mesma regra, 65 anos, 25 para ter a parcial e 49 anos de contribuição para ter a total. E o trabalhador rural, que hoje ele contribui com percentual sobre a sua produção, vai ter que contribuir mensalmente. Eu pergunto para você, Nassim, você conhece isso melhor que eu. O Nordeste vive uma seca de 4, 5 anos, tá certo? A safra, você tem uma safra, tem uma chuva, tem um não sei o quê, papá, você não consegue fazer. Tá claro? Como é que esse sujeito vai conseguir pagar mensalmente o seu carnezinho da Previdência? A própria mulher que está sempre sujeita aí a... maternidade, a cuidar dos velhos da família. Exatamente. Né? O documento tem capítulos específicos sobre a questão do rural urbano e sobre a desigualdade de gênero. Eduardo, um ponto que chama atenção. Mas deixa eu só te falar uma coisinha. O que é mais impressionante é o seguinte. Aqui o Brasil, qualquer elite econômica, financeira, qualquer um diz assim, a educação é prioridade. Não dizem isso? Muito bem. O que a reforma fala? Fala assim, para você ter aposentadoria, você tem que ter 65 anos de idade e 49 anos de contribuição. Significa que você tem que entrar no mercado de trabalho com 16 anos. Tá certo? Então eu não vou estudar na CIF. Eu não vou estudar se eu quiser. Agora, você tem que entrar com 16 anos e aí você tem que permanecer por meio século num emprego formal com carteira assinada, porque senão você também não vai se aposentar, tá certo? Como é que é a nossa CDE? A nossa CDE, em média, as pessoas entram no mercado de trabalho com 23 anos. Se o indivíduo aqui, o garoto, o jovem, não, vou fazer faculdade, depois vou, ele só vai se aposentar com 73, 74, se ele contribuir durante 49 anos. Tá certo? Quer dizer, com o mercado de trabalho brasileiro, com essas rotatividade, etc, etc. Então, a gente está dizendo, um dos argumentos que a gente usa é o seguinte, essa reforma, ela extingue o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948, que é um monumento do ponto de vista dos valores da civilização. Esse artigo 25 diz, toda pessoa tem direito à proteção na velhice, e não vão ter mais na CIF. Tem juristas aí que participaram do... Tem juristas... E quais as provocações que podem ser feitas ao Supremo? Olha, eu não saberia te responder, mas eu estive na semana passada numa reunião ampla na OAB Nacional, em Brasília, apresentei as linhas gerais do documento, depois eles continuaram se reunindo e eles estão pensando em ações, inclusive, levar ao Supremo, não só ao OAB, mas outras entidades. Você pode mudar a Constituição, mas você tem os direitos fundamentais que não pode ser. Quer dizer, você revogar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, quer dizer, é uma coisa, eu acho, não sou jurista, mas eu acho que é um ponto que merece a... Um desafio que tem muito aí é o seguinte, você tem, quando você pega os estudos, você tem um volume monumental de argumentos aí contra a reforma, mas quando você vai para nível do público, o que pega são os slogans. Claro. E vocês pensaram em formas de comunicação para salientar aqueles pontos mais chocantes aí da... É muito boa a sua pergunta. É uma guerra desleal. Certo, você sabe disso, a gente já teve junto em outras oportunidades. Há mais de 30 anos que esses mitos, essas falácias, não têm base na realidade. Não sei. A ideia é que o Brasil é o único país do mundo que não tem idade mínima. Mentira. A ideia é que a aposentadoria no Brasil é precoce. Mentira. A ideia tem um segmento que é, mas não é no total. A ideia é que a previdência é generosa. É mentira. A ideia do déficit é mentira. É um debate feito sobre falácias. Né? Hoje em dia isso chama-se pós-verdade. Né? Pós-verdade é você não precisa ter a verdade nos dados. Você inventa uma verdade e pronto. Tá certo? Então veja, então é uma guerra desleal. Essa questão que você coloca, a gente está se preocupando sim, vamos ver, dentro do limite das nossas possibilidades, nós estamos pensando em fazer 10 vídeos curtos, tá, de 2 minutos, sobre 10 pontos principais importantes para a reforma, para tentar mobilizar, enfim, fazer com que as pessoas que não entendem, não são especialistas, é um tema muito complexo, ver se ela consigo entender algumas dessas falácias. Mas é pouco, viu, Nassif? A gente vai precisar de ajuda de muito dia, assim, para divulgar essas questões todas. Maravilha, Pichão. Quanto deu aí? 26. Eita! Mas é uma elite de merda. Nossa!